Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem delicado. Eu queria falar sobre relacionamento, sobre namoro. Eu acho que é uma coisa que muita gente quer saber, muita gente pergunta. E, bom, se vocês forem analisar, hoje em dia, para um relacionamento acabar é muito fácil. É muito fácil namorar um mês, uma semana, 2 meses. É muito difícil um relacionamento, perguntar quanto tempo aquela pessoa está namorando e se é mais de 2 anos, mais de 3 anos. E os poucos que conseguem isso nem sempre são felizes. Então, gente, é muito importante que a gente tenha muito cuidado em escolher a pessoa certa. Até porque eu acho que isso é muito pessoal, é uma escolha tua, uma escolha entre você e seu parceiro, você e Deus. Mas voltado ao que eu tava falando antes, eu acho que acontece de muita gente se frustrar nisso por não saber esperar em Deus, por não confiar ou por achar que aquela pessoa é a pessoa certa por ela ter feito isso ou aquilo pra ti. Só que a gente tem que se lembrar que Deus, ele enxerga muito além do que a gente consegue enxergar. Que Deus, ele sonda os nossos corações e ele sabe aquilo que a gente precisa. E quando o relacionamento não está dando certo, não está fazendo prosperar e não está acontecendo como deveria acontecer, é porque não era de Deus, porque não era pra ser, porque não era o momento. Às vezes a gente acaba se confundindo porque alguém vem e diz: nossa, que esse relacionamento é muito abençoado, não sei o quê. E as pessoas não conhecem realmente o que você está passando e tu acaba pegando aquilo como se fosse algo de Deus pra tua vida, quando na verdade não é, tu sabe que não é. Só que é muito difícil tu lutar contra isso, é muito difícil depois que tu assumiu um relacionamento, ter que terminar. Então por isso é muito importante a gente esperar em Deus. Antes, para vocês que não têm alguém ou que acabam questionando Deus do porquê que ele não colocou a pessoa certa na tua vida ainda, é porque talvez você não esteja maduro o suficiente para receber a pessoa que ele tem para ti. Não a pessoa que tu acha que é para ti. Porque Deus, ele não vai colocar uma pessoa na tua vida que te deixe com o ego aqui em cima, que te faça se sentir, sei lá, a última bolacha do pacote. Ele vai colocar uma pessoa que vai te fazer crescer. Ele vai colocar uma pessoa que ande junto contigo. Ele não vai botar uma pessoa que ande na tua frente, uma pessoa que ande atrás de ti. Porque os planos de Deus não são esses. Às vezes Deus vai colocar uma pessoa que talvez esteja um pouquinho para trás, mas que com a tua ajuda tu vai conseguir trazer ela para junto de ti. E essa é a base de um relacionamento. A base de um relacionamento é caminhar junto, estar junto, participar junto. Porque tem pessoas, eu conheço pessoas que até hoje estão no relacionamento frustrado há anos. Relacionamentos frustrados que não dão certo por escolhas que às vezes as pessoas colocaram como se fosse algo de Deus, impuseram como se fosse algo de Deus, e acabou frustrando essas pessoas. Então por isso até hoje elas estão juntas, como se fosse uma obrigação. Não é uma obrigação, não tem que ser uma obrigação. É muito delicado esse assunto, porque ele toca no íntimo de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão abaladas emocionalmente, que estão desestruturadas, que estão com o relacionamento praticamente acabado, mas que estão juntos por profecias de pessoas que falam pela própria emoção, que falam por aquilo que acham que é e acabam trazendo para aquela pessoa, e aquela pessoa acaba entrando em confusão, acaba entrando em conflito não só com aquela pessoa que ela está com um relacionamento, mas também com Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Então por isso é muito importante a gente perseverar em oração para que nossos relacionamentos não venham a ser frustrados, para que a nossa jornada não venha a ser frustrada e para que principalmente os planos de Deus na nossa vida possam se cumprir. Deus com certeza já tem separado a pessoa certa para ti, com certeza Deus já tem o varão ou a varoa perfeita, aquilo que vai ser o que tu busca, aquilo que tu espera. Só que tu precisa confiar, tu precisa dobrar o teu joelho e orar todos os dias, tu não pode cessar de orar. E a gente não pode ter pressa, porque o nosso tempo, Deus diz que um ano para nós pode ser 1.000 anos para Deus. Que não seja, em nome de Jesus. Mas eu creio que tudo vai dar certo se nós soubermos confiar em Deus. E principalmente esperar para que nossos relacionamentos não venham a se frustrar. Se você está sozinho hoje, não se preocupe, porque Deus já está separando uma pessoa para ti. Se você não está orando, comece a orar. E se você já está com alguém, analise se é aquilo que Deus tem para ti, para que vocês não venham a ter um relacionamento doente. E se for, glória a Deus, façam com que dê certo, seja um exemplo para as próximas pessoas que chegarem e precisarem do teu apoio. Então é isso, gente. Que essa palavra possa ter edificado vocês de alguma forma. Não esqueçam de dobrar o joelho e perseverar em oração, que Deus vai honrar com certeza vocês. Ele vai dar aquilo que vocês necessitam, tudo aquilo que vocês esperam e têm buscado. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana. Um beijão.